toque arremetido para o Olimpo. Olimpo 00, autorizado toque arremetido, 120 graus, 109, Olimpo 00. Livre toque, Olimpo. Estabilizado, voo 1824. Voo 1824, complete aproximação, chame torre, 198.6. 186, obrigado, boa noite. Está cruzando 5.000 para 3.000, passando 2224. Cliente 2224, desça para 2.000 pés, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, já pode estabilizar o localizador. Para 2.000, autorizado ILS X-Ray, reportará estabilizado. Boa noite. Boa noite, voo 1884, tráfego avistado, complete aproximação, aguarde informação de pista livre ao número 2 para pouso, tráfego precede a TR da Trips encontra aproximadamente a 2 milhas para cabeceira. Vento, 120 graus 089, ajuste 109. Aguardando, voo 1884. 2 horas e 30 minutos, alterna Galeão. O Janeme 259, autorizado o táxi via Índia, ponto, espera pistão 10, chame torre, 198.6, exige altímetro 1012. 1012, ponto de espera 786, pela Índia, até o ponto de espera pela Alfa, Janeme 259. Pode para girar a base. Ok, mantendo a perna do vento, aguardando a sua autorização para girar a base, limpo em 00. Guardião 07, livre frequência para coordenação. Trip 5218 no solo aos 11, ao livrar direito no 21 decimal 9. 219. Agora sim, tráfego já liberou a pista, tem autorizado toque investida, vento 120 graus, 109, Olimpo 00. Girando base, confirmando, ok? Autorizado base, pela esquerda como número 2, formarei pista livre. Tráfego agora que precede a 2 milhas para cabeceira, 737 da Gol, formarei pista livre. Agora sim, número 2, Olimpo, ele aguardando pista livre, base 737. Positivo. E o Golf 1884, tá ali no ponto? Afirma, autorizado pouso, vento é de 120 com 10, 1884. Livre pouso, 1884. 884, Solos 3, libera direito, CM1 21, décima 9. Décima 9, grato. Sol Salvador, boa noite, Gol 1884, Livão, na sua escuta. Gol 1884, autorizado, táxi via Alfa Juliette, pátio 1, posição 02. Alfa Juliette para o 02, pátio 1, 1884. Corre 1118, décima meia. 8, 1118, boa. Corre, boa noite, passarelo 2224, estabilizado no lote. Passarelo, boa noite, reporte no externo baixado travado, vento de superfície é com a centena 99. Vai reportar no externo baixado travado. 6259, tá pronto? Mesmo. Além da cola de imediato assim, tá autorizada? Sim, aguarde a 07. É o ponto de espera. Deslaje a porta no através do parque do Pitócio. Só marcador de espera, baixada, travada, passarela 2224. Passarelo 2224, autorizado pouso, pistão na zero. Isso, pouso, pistão a zero, 2224. Na 6259, após o Embraer da passarela do Nacional, ali mantém a cabeceira na zero. Após a passagem do Embraer, Nacional, ali aí mantém, 2259. Olimpo 00, tocou RMT, usando meia, curva esquerda, circuito padrão, no ponto médio da perna do vento, 360 pela direita. No ponto médio da perna do vento, 360 pela direita, Olimpo 00. Iniciando 360 pela direita, Olimpo 00. Gente, Olimpo, você pode ir interceptando a perna do vento. Repostarei. Posição 02, gol 1884. Pitoçu, o Guardião 07. Guardião 07, chame torre 118, décima meia. 18,6. Guardião 07. Guardião 07, boa noite, reporte na vertical do farol de Itapuã. Chama lá Itapuã, Guardião. Alfa, interceptando a perna do vento, limpo 00. 00, reporte pronto para vir à base. Passarei. Passarei do 2224, solo 019, libera a direita, chegando a 21 decimal 9. 219, obrigado. Solo soltou muito boa noite, passarei 2224, livrou. Passarei 2224, autorizado o táxi via Alfa Juliet, remota 14. Alfa Juliet para remota 14, 2224. O Guardião está pó. Vito 00, desconsidera a instrução anterior, faça 360 pela direita, reporte a interceptando a perna do vento. Faz 360 pela direita, reportará interceptando o limpo 00. Guardião, tem condição de agilizar para direto grave? Autorizado, agiliza para o direto grave. Vento 120 graus, 79, reporte no solo controlado do Guardião. Reportará no solo controlado, Guardião. Salvador, muito boa noite, esse é o gol 976, a 2 milhas e meia para o Índia Serra, baixado travado. Gol 976, boa noite, reforço no externo. Reportarei. Decolou 2-1, tome agora o controle 1935. 1935, Anton, 1-2-5-9. 1-7-7-1, helicóptero da Polícia Militar, que está no pouso pairado na faixa à esquerda da cabeceira 9-0, não vai interferir com a sua aproximação. Vento de superfície 1-centena, 7-9, pouso autorizado, pista 1-0, voo 1-7-7-6. Livre pouso, 1-0, voo 7-7-6. Após direita, eu disse. Direto Leda, depois eu disse, direto após 2000 pés, 360, já é 625 lá. Interceptando do vento, Olimpo 00, visual com tráfego na final. Olimpo 00, alongue a perna do vento, será o número 2, para aproximar para a cabeceira 1-0. Reporte para vir a base, para passar lateralmente com o tráfego na final. Vicente, que é o número 2, reportaremos para gerar base após o travesse com o tráfego. Autorizado a chegada base, desça até nível de voo 050, que é legal no 012. Vicente, para o 050... Possibilidade de voar direto ITAP? Autorizada. Se não, não resolve mais, pode ser Duna? É 58, mas era autorizado Duna. Ok, voa do Duna. Vento 00, aguarda informação de pista livre. Vento permanece 1-centena, 8-9. Aguardando pista livre, limpos. 77 sala 24, libera direita e chame 1 na 21 na decimal 9. Direita 219, grato. Solo de Salvador, boa noite. Gol 1776, livrando na circo. Gol 1776, autorizado táxi via Alfa Juliet, posição 01. Gente, Alfa Juliet 01, gol 776. Tenho nível 050, ajuste no 012. 050, ajustado 1012, na 3560, chegada Mari. Autorizado perna do vento, reporte para girar base. Livre perna do vento, reporte para girar base, limpo. Autorizado perna do vento, Salvador, boa noite, 3197 com a informação Victor. Prossiga, Tan 3197. Teria autorização para o galeão? Então, 3197, autorizado Galeão, nível de voo 380 via Upper Lulu 10. Pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 119.35, transponder 5563. Chame centro Recife no 25.1, alterno no 33.25. Direita, Tael, Leda, Bridge, Upper Zulu 10, 119-35-5563 no transponder, no 3197. Então, 3197, cotejamento correto, reporte pronto para acionamento. Vai reportar pronto para acionamento, no 3197. TAP 3560. 00. Autorizado gira base, reporte na final, baixada travada limpa. Reportarei na final, já encontrei a baixada travada limpa, 00. Diga, senhorita. Oi, TAP da presente. Oi. E TAP da presente. SAP 3570, obrigado. Salvador, boa noite, Gol 985, ciente da informação Victor, autorização Guarulhos. Gol 985, transfere a campeã. Gente, reporte estabilizado no NECVEI Web 5890. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360 via Opezulu 21. Pista 10, curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle 119.35, transponder 5576. Autorizado em 60 via Brizolo 21. Decola da 10, primeira curva direita, Amo Elefa 1935-5576. Gol 1885, saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Arbor, gol 1885. Gol 1885, chama para acionamento. Reportando. Romeu Alfa, acione identificação autorizado chegada a Mari, desse mantém o nível 060, ajuste no 0 no 2. Só qual a informação que recebeu? Papa Romeu Alfa, confirme a informação atis. Romeu Alfa, prossiga. Esquerda, perna do vento, perna 0-0. Estimativo, tocou a RMT 32, reporte o ponto médio da perna do vento, Olimpo. Qual será o ponto médio da perna do vento, Olimpo, 0-0? 8-0, como recebe o controle? Alto e claro. Ciente. Alfa Romeo Alfa, como recebe o controle agora? Romeo Alfa, como recebe o controle agora? E is the tower frequency 118.6. 0 no 2, livre da restrição de altitude em TAP. Afirmativo, descendo a 3.000, 0 no 2. Sem restrições em ITAP, cancelado, para 3560. Estabilizado Web 5890. 5890, complete aproximação, torre 98.6. 18.6. 03, a informação é Vitor, mas apenas mudou hoje o geotímetro 10012. Reporte pronto para cópia. Pronto para cópia, 3603. São 3603, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Opezulu 44. Pista 10, curva direita, saída Dael, Leda, Eudes. Controle 119.35, transponder 5575. Gente, eu posso ter. Adicionou 360, Olimpo 00. Gente, 360 curto, reporte novamente na perna do vento, Olimpo. Reportará novamente perna do vento limpo. 5-7-5, são 3603. São 3603, atendimento correto, reporte pronto para acionamento. Estamos prontos agora, 3603. São 3603, livre acionar, estamos prontos para táxi. Reportaremos no táxi, são 3603. Solo 3-5-2-1-6. 3. Trip 52 no meia. Paciente da Vito, consulta nível 130 para Aracaju. Trip 52 no meia, temos pré-autorizado nível de voo 190. Deve coordenar 130 pela gente mesmo. Então aguarde cópia, trip 52 16. Aguarda. Tem que ser rida pista no zero. Positivo para 2000, 10 no 2, reportar a estrada do X-Ray, tá? 3560. Externo, baixado, travado, web 5890. Web 5890, um tráfego na perna do vento da, 10, da pista 10, vai interferir com o seu pouso? O vento uma centena, 8 nós, pouso autorizado, pista 10, web. Tá autorizado o pouso 5890. Interceptor do vento limpo, 00, visual com tráfego na final. Ok, o limpo 00 cruzar lateralmente com tráfego, está autorizado a girar base em reporte na final, guarda pista livre. Faz o tráfego, gira como número 2 e aguarda a pista livre, limpo 00. 677, pista 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, após Jamo, Aracaju. Controle 119, decimal 35, transponda 0263. 0, Aracaju, cumprimento 77, decola 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, 1935, autores 0263, transponda 352, 16. 352, 16, chame para acionamento. Chama. 3662, boa noite, aciona identificação, autorizado de chegada Mari. Desse mantém o nível 070, o ajuste no 092. Eu confirmar o tipo de identificou 3662. 070, desse mantém o nível 070, o ajuste no 092. 3662. 3662. Alfa Romeo Alfa, tem condições de voar Duna da presente? Afirma. Duna da presente, Alfa Romeo Alfa. Voar direto do Montalão. 224, agora de cópia. Claro. 50. 050, é 723. Desse mantém o nível 060. 3662, informo que agora é o número 5 na aproximação e o tráfego que o precede na aproximação está a 14 milhas.